3858, decolado aos 37, está no controle salvador, 119, decimal 35. 1935, TAN 3858, boa noite, bom passo. Controle Salvador, boa noite, TAN 3858. Sobe 370, sai da mão. Mão 3707. Possível, senhor, possibilidade de encurtar a nossa saída? Voa Cogbo 3850. Queira ser empregado, Cogbo. Controle o TAN 3858, observado o tráfego à direita, a possibilidade de voltas na Frotti, Frotti? Aguarda Frotti 3850. Salvador, boa noite, é o bom 096. 096, pronto para a cópia Fortaleza. Pronta, cópia, ciente da informação, Vitor. Autorizado Fortaleza, 370, via peso Luno 9, Bangu, após a posição Abuco e após direto Fortaleza. A subida será Momo, transição Froti, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. Código 5116, controle 11935. 370 aprovado, outras Luno 9, Bangu, direto a Buco, direto. Momo, transição Froti com curva esquerda, após decolagem pista no 0, aciona 5116, controle Salvador 1935, algum 096, posição 5. Ok, no 096, sente posição 05, chame para posicionamento. 1096, pena, o gol 096. Chama agora Recife no 2545, alterrando 3365. 2545, 3365. Tá 3850, obrigado, senhor. Boa noite, boa foto. Obrigado, boa noite. gol 1096, posição 5 para posicionamento. Autorizado, senhor Prefeito. Autorizado, 0-1-0 gol. Ok, ciente. Tenta na frequência 1.26.85 a terceira. Estabilizado. É uma torre 118.5, completa final 6.3. 8.95, tá em Capão, 6.3. Torre Salvador, boa noite, o Xerém 6.3, passando o externo. Xerém 6.3, confira 3 pousos. Baixa travada, 6.3. Gente, livre pouso na pistona 0, vento 1.50 graus, 0.79. Livre pouso, Xerém 6.3. De 8, desce para 2 mil pés na chegada à Mária, ajuste do altímetro 1.015. Para 2 mil pés, chegada à Mária. Táxi, o gol 1096, 147 a bordo, autonomia 0335, alterna Recife. Táxi à direita, em frente, após Índia, ponto de espera, chame torre 295, ajuste 10015. É, em frente, pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, gol 0-9, obrigado, boa noite. Xerém 6.3, no solo 52, direita 1219, solo. direita 129, minha 213. Xenai 6313. Xenai 6313, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6313. Torre Salvador, muito boa noite. Algum 096 próximo do Terapista 0, Fox. Boa noite, Bruno 096, tá livre, a decolagem dá 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 079. Livre, alinhado, decolar pista 1-0-90. Decolado ao 56, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, com 096, saída Momo passando 1300. Bando 096, sobe 370, permanece na Momo, transição para o time. Vamos pra ti com 0-9-0. Alfa Golf, Golfa Triple 8, para... Salvador, 3305, centro da Vitor. 3305, acima da equipação. O azul 4298 estabilizado em LS Campo Avista. Chama a torre 1895 azul. 1895, obrigado. 5 na torre de Mari, do setor 50. Torre Salvador, boa noite. 4298 da Azul, estabilizado em ILS, Campo Avista. Azul 4298, livre o pouso na 10. O vento é 140 graus, 08 na hora. Livre e pouso na 10, 4298 azul. Passando 170 em ascensão ao 370, gol 096. 096 chama Recife agora, 12545, alternando no 33, decimal 65. Lembrando que a saída Momo transição trote era necessário também passar na posição Cogna. Tá, Cíntia, tá aprovado o trote, então Recife, 12545, muito obrigado, boa noite, até só. Exatamente. 3305, voa Itap, após Itap, 2010-2015, 3305. A 298, vento 140 graus, 07 nós. Livre fosse, 4298 azul, obrigado. November para ingresso nos corredores. Vai. Quantos hoje vai visual na Pro 15? 0 no 5? Visual na Pro 15 e chama para descida. Dona Vinha, prossiga. 1245, 1335, adiciono também 126, decimal 85. 398 no solo 07. Ao livrar à direita, 1219, solo. Ao livrar à direita, 219, solo 4298. Salvador, Azul 4298, Lilo. Azul 4298, boa noite. Alfa Kilo, parte 3, quando lá, o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, quando lá, no sinalizador. 4298. Azul 1-9, desça para 1-5-0-0, pé esquerda, down no 0-1-5. Zulu November, controle. Certo, Eco Zulu November, confirma, é três forte de enfermo. Autorizado, parei. Localizador, Campo Avista, tá 3305. Tá 3305, chame Torres, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Tá 3305, Torres, 1, no 8, decimal 95. Tá 3305, autorizado para da rotatória. Salvador, boa noite, 3305, Simbra, baixar pra lá. 3305, boa noite, pouso autorizado no 190, vento por 150 graus, 079, ajuste 10 no 5. Repouso 10, 10 no 5, 3305. 3305, solo 19, direito 1219. Direita 1219, tá 3305. Xanema 310, acione identificação, dessa vez chegada a Mari, para o nível 050, que legal no 015. Autorizado ITAP sem restrição de velocidade, o Xanema 310. Segunda 246, acione a identificação, DCV chegada bom para nível 060, QNH 1015. Chegado, Gol no 246. Seu 050, Xanema 310. November, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Torre Salvador, aqui do November, já na rua da rotação, já visou o campo. Tem chefe do November. O senhor vai cruzar o a sinal da 1-0 e chama pra girar baixo no 7. Copia 360 para Guarulhos. Copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, da El Leda Bridge à saída. Onde irá executar o Pesulo 1-6, é Belo Horizonte, direto 30, reforma e rota do plano de voa. De voo. 5132 no transponder controle, opera 1-9-35. Guarulhos autorizado, nível 360, e a Pesulo 1-6, da prova Pesulo, depois conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Transponder 5132 e o controle de saída é o 1935, a Xanema 6313. Xanema 6313, escuta o chamamento correto, chame pronto, se tiver tensionamento. Chama lá. Bremer, pouso autorizado, pistão 97, 105, 0 graus, 089. Pouso autorizado, né? Continental 019, clear descend via Bons Arrival to flight level 080, our ultimate setting was 015. Controle, CNM 310, desça para 2000 pés sem restrições de velocidade autorizado. Final ILS X-Way pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, QNH permanece 1-0 no 5. 1-0, 1-5 no QNH, descida autorizada 2000 pés, autorizado ILS X-Way, reportado estabilizado, 6310. 1-246, desça para 4000 pés, QNH 1-0 no 5. Cusmo November, Paulo 27, direita, parte 5, sequência livre. Na aproximação, voo no 246. Tempo 5505 no ponto ideal descida. Tempo 5505, desça para nível 050, QNH 1-0 no 5. 5507. 310, estabilizou no localizador. Xanema 310, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 2900, Xanema 310. 1246 desse para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Paulo Salvador, aqui o Papa Tango Papa. Chame a torre 118 decimal 95 para rota, acionamento e táxi. Também. Okay. Of the ILS X-ray, runway 10. Channel 6310, runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. NH 1015. Okay, we copy the wind, 150 with 6, cleared to land runway 10, Channel 6310. Chama tráfego, chamou sol, outra cópia, Papatango. Papatango, Papa, pediu autorização de espera de aéreo para ativamente push da posição 5 para a posição 1. Depois, posição 5, posição 1 do pátio 1 ou do pátio 3? Pátio. Posição 5 do pátio 3 para a posição 1 do pátio 3, é isso? Positivo. E toda a matrícula da aeronave, Papatango, papai, o quê? Papatango, papa. Papa, Papatango, papa. Gente, meu pátio 13 está autorizado, chama no término. Ok, obrigado. Obrigado, boa noite, bom trabalho, uma boa paz. Boa paz para vocês também, obrigado. Gol 1888, acione a identificação, desça para o nível 090 na chegada boa. Após o tráfego na curta, ligue uma detecção no zero. Após o tráfego, vai fazer final no 063. Segunda circo, reparação, final ILS X-ray pista 10, curva esquerda, proa 230, o limite ao localizador, desça para 2000 pés, o QNH agora 10 no meio. Rico, segundo, tem que ser este. Protocol 019, descend to 4000 feet, altimetre 31016. Bono 246. Bono 246, QNH Guarana 016, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 295, como 16, 246, tá ligado? Aproximação da pista no zero visual, tráfego na cabeceira. 1, 2, 4, 6, 5.